Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. E aí, galera abençoada, tudo na paz de Cristo aí do outro lado. Muito bem, tô começando aqui mais um Gospel Hits aqui na sua rádio, com a mensagem de Deus através dos melhores louvores, através dos principais intérpretes. Eu sou o Xandelli aqui na comunicação, a partir de agora convidando toda a galerinha em Cristo aí a curtir a nossa fanpage lá no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Quem quiser também pode deixar o seu recado em nosso site www.redegospelhits.com.br. E o nosso e-mail é ouvinte@redegospelhits.com.br. E vamos começando a primeira de hoje aqui no Gospel Hits, é com o grupo Adoração e Adoradores, Tu És Bom. Gospel Hits. Adorarei,

preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história. Essa é a nova música, o novo louvor de trabalho de Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. Antes teve também o Fernandinho, Teus Sonhos, e André Valadão, Nada Vai Me Separar de Ti. É o Gospel Hits que está apenas começando e estamos juntinhos aqui na presença de Deus para receber muitas vitórias. Receba a sua aí, tá bom, meu amado, minha amada? Eu quero mandar aqui um alôzão aos nossos ouvintes que curtem a nossa página no Facebook, ao Mauro Cardoso de Juruáia, Minas Gerais, ao Roberto Sabino e toda a sua família, ao Sidney Tatajuba em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e para Roseli Barone em Alecrim, do Rio Grande do Sul. Alô, galera, receba aí a paz do Senhor, muito obrigado pela audiência e principalmente pela sua participação. Quem quiser é só curtir a nossa página, o nosso fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Aliás, depois que curtir, deixe um recado dizendo: tô na sintonia, curto Gospel Hits. Ofereça para quem você quiser, mas não esqueça de mencionar aí a sua localização, ou seja, onde você mora. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. 5 anos no ar com este ministério, levando a mensagem de Deus para o seu coração, para os corações, né? Aqui do Brasil e fora do Brasil. Graças a Deus, estamos chegando com 200 emissoras fazendo parte da nossa rede, no qual distribuímos semanalmente o Gospel Hits gratuitamente para esses parceiros, né? Receba aí o nosso carinho e um beijão no coração. Quem quiser, acesse o nosso site aí e deixe o seu recado lá em nossa página de recados, www.redegospelhits.com.br. E o nosso e-mail é ouvinte@redegospelhits.com.br. E tem mais ouvintes por aqui. O Josiel Araújo, de Caxias, no Maranhão, deixou um recado em nossa fanpage oferecendo para a namorada Socorro com muito carinho. A Adriana Góes, de Presidente Prudente, também deixou lá, né, a sua marca, dizendo que está na sintonia do nosso programa.

ninguém. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Tira o teu pé do chão e faz barulho, vamos andar. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Beautifully broken in your eyes. You see the pain.

É preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. É sempre bom, né, ouvir esse louvor aí do Trazenda Aca, entre a fé e a razão. Tocou profundamente a minha alma, né? Teve antes uma internacional com This Beautiful Republic, Beautiful Broken, desculpa aí meu inglês, viu? E Kleber Lucas, Meu Alvo, são os maiores sucessos do universo gospel, é Deus falando através da música. E só lembrando que no final do Gospel Hits tem a mensagem bíblica, vai preparando o coração aí diante do Pai, ele vai falar contigo. Eu quero mandar mais alôs aqui, alô Priscila Aparecida Silva de Atibaia, São Paulo, né, Atibaia que tá sempre participando aqui do Gospel Hits. Aos nossos ouvintes em Vassouras, no Rio de Janeiro, aos ouvintes em Ouro Oeste, Valentim Gentil, São Paulo, e ao Alexandro Tavares de Marisópolis, na Paraíba. Não saia da sintonia, no ar. Gospel Hits. Gospel Hits. Você que ligou o radinho agora ou acessou a sua web rádio, tá rolando o Gospel Hits. Já perdeu aí dois blocos. Vamos para o último então, né? Infelizmente é assim, né? Acaba tudo tão rápido, mas eu tenho certeza que você está sendo abençoado e pode ser ainda curtindo aqui os três últimos louvores do nosso programa. Bom, mais alôs aqui, recorrendo ao nosso site, vamos atender o Fernando Henrique Egas, que deixou um recadinho para nós em nosso mural, e envia abraços a todos de Guararapes, São Paulo, onde ouve pela Rádio Zoi e a Rádio G1. A Mariane Ximenes, lá no Rio de Janeiro, também está do outro lado e sendo abençoada com os louvores do Gospel Hits. Deus te abençoe aí, irmã. Em nosso fanpage, ou melhor, nossa fanpage, temos a participação do Miraldo de Freitas, na cidade de Atibaia. Alô, Atibaia! Sempre participando, né? E ele fala aqui que é radialista na Rádio Central FM Gospel e manda abraços a todos lá da Igreja Salva. Amém, irmão. Deus abençoe você também. O José Maria de Oliveira, de Tabuleiro do Norte, lá no Ceará, meu carinho aos cearenses. Ele também deixou um recado e recebe o nosso carinho e o nosso alô. A Odinésia Mendes, de Miranda. Alô, Miranda, também sempre participando. Miranda, que é uma cidade linda, né? Fica lá no Mato Grosso do Sul. Ela está dedicando aqui, aliás, a Odinésia está dedicando aqui toda a nossa programação para a Orcileia. É isso ou Orcicleia? Não, Orcileia, é o que está escrito aqui. Então, um beijão para Orcileia e para Odinésia, lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Quem quiser curtir a nossa fanpage, é só pesquisar aí no seu Facebook por Rede Gospel Hits. Nosso site, redegospelhits.com.br. Nosso Twitter, @rede_gospelhits. Agora tem Tereza Ruas, Segundo Teu Coração. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Oh, Gospel Hits. Só as melhores. Na sua rádio. Deus forte e poderoso, nome que abala terra, céu e mar. Jesus, teu nome é sobre todos, pelos teus feitos extraordinários eu te exaltarei. Grande tu és. Fechando aqui com chave de ouro e muitas chuvas de bênção sobre nossas vidas, Aline Barros, Deus Extraordinário. E antes, outra grande canção, né? Uma das minhas preferidas. Eu acho que todo mundo já sabe porque eu já falei isso várias vezes aqui no programa. Comunidade Internacional da Zona Sul, A Casa. E a primeira, Tereza Ruas, Segundo o Teu Coração. Aliás, Tereza Ruas também é uma bênção, né? Ela que é da cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo. Tem um lindo ministério pelo Brasil. Vale a pena conhecer para você e do outro lado ser abençoado, para ser abençoada. Bom, antes de ir para a mensagem bíblica, mais uma vez convidando você para interagir aqui com o nosso programa, que fica muito mais gostoso com a sua participação. temos aí várias ferramentas. Uma delas, as redes sociais, né? Todo mundo tem um Facebook, então vai lá, pesquise por Rede Gospel Hits. É de curtir, não adicionar. Curtiu? Deixa um recado lá, deixa sua participação e não esqueça de mencionar aonde você mora. O nosso site, redegospelhits.com.br, nosso Twitter, @rede_gospelhits, quase errei aqui. E o nosso e-mail, ouvinte@redegospelhits.com.br. E sem mais blá blá blá, né? Vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica de hoje é muito curta, mas Deus fala de uma forma tremenda para nós. Vamos recorrer à passagem lá em Mateus capítulo 7, versos 24 e 27, aliás, do 24 ao 27. E o título que eu dou a esta mensagem hoje, com a colaboração do pastor Jaime Kemp, é Apesar dos Temporais. E essa passagem diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meu amado, minha amada, Jesus afirmou que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está lá no verso 24. Apesar dos temporais, essa casa permanece firme. Assim é a nossa vida em todas as áreas, inclusive a conjugal. Quando o casamento é firmado em Cristo e na sua palavra, ele permanecerá. Não importa as dificuldades que vierem, ele não será destruído. O inimigo não vai tocar. A realidade da vida contemporânea revela famílias divididas e incompletas. Mas a verdade é que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais difícil é manter a família e o casamento. E são vários fatores para afastar o homem e uma mulher de Deus. Vou dar um exemplo aqui, que as pessoas não estão levando em consideração. Fica aí assistindo Big Brother, assistindo novelas, né, com um cunho de mensagens seculares, mensagens subliminares, que é aí uma brecha para o inimigo entrar na sua casa e destruir a sua família. Se você ama a Deus, se você está na igreja louvando ao Senhor, servindo a tua palavra, minha irmã, pare de assistir novela, pare de assistir Big Brother, coisas que não prestam. Que futuro você quer dar para os seus filhos, né? Que exemplo que você quer dar para os seus filhos? Assistindo porcaria, você não é lixo. Deus é o nosso Pai, dono de todo ouro, toda prata. Deus é riquíssimo, não estou falando de bens materiais. É rico em abençoar, meu irmão. Se você é filho, criatura dele, você não é lixo, você é muito mais do que isso, você é importante para Deus. E você fica aí assistindo coisas que não prestam? Deus está falando com você hoje, hein? Voltando à nossa mensagem. Se você quer ter uma família unida e feliz, então firme o seu casamento na rocha, firme a sua amizade na rocha, né? O seu relacionamento com as pessoas na rocha, que é Cristo. Fixe seu olhar nele em todas as decisões, conflitos, alegrias ou angústias. Se você está pecando em alguma área e sabe que não tem forças para enfrentar esse pecado, peça para Deus, ele te dá forças e você não vai pecar mais. Procure orientação da palavra de Deus sempre, pelo resto da sua vida. A palavra de Deus é uma espada, né, meu irmão? Uma espada que combate qualquer mal. E eu nunca vi um Deus perder uma guerra, né? Deus não perde, ele está na frente, sai, sai que ele atropela tudo. Ore e compartilhe sua fé com sua família, com seus amigos, com quem você puder. Ame e perdoe como Cristo o amou e o perdoou na cruz. Permita que ele seja o alicerce inabalável sobre o qual você construirá o seu casamento. E aí, Deus falou contigo? Acabou de falar comigo também. Vamos receber em nome de Jesus e colocar em prática a palavra de Deus, porque colocando em prática, é como eu já falei nas mensagens anteriores, nos programas anteriores do Gospel Hits, a nossa passagem livre de acesso ao reino celestial, nossa pátria celestial, é através da palavra de Deus. Esta é a mensagem bíblica aqui do Gospel Hits. Fique na paz e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.